Não é ninguém de fora que joga o valor do imóvel no chão. É esse pessoal aí. Atiram nos outros e vendem crack e outras coisas. É, e como acha que o crack entra no país? Nós não temos aviões, nós não temos navios. Para dizer a verdade, não somos nós que estamos trazendo essas coisas para cá. Eu sei que sempre que você liga a televisão, é isso que vê. Pessoas nos vendendo crack. Empurrando a droga. Passando a droga, né? É. Mas não era um problema antes de chegar aqui. Não era um problema até chegar em Iowa. E aparecer na Wall Street, onde quase não existem negros. Vamos falar sobre armas, então. Por que que existe uma loja de armas em quase toda a esquina dessa comunidade? Por quê? Eu vou dizer. Pela mesma razão que há uma loja de bebida em quase toda a esquina da comunidade. E por quê? Eles querem que nós nos matemos. Você vai a Beverly Hills e não vê esse negócio. Mas eles querem que nós nos matemos. É, o melhor jeito de destruir as pessoas é tirar suas habilidades de se reproduzir. Quem é que está morrendo aqui nessas ruas todas as noites? Vocês todos aí. Irmãos jovens como vocês. O negócio é o seguinte. Se um cara tentar me matar, sabe o que eu faço? Eu atiro nele antes que ele atire em mim, cara. Me mate. Você está fazendo exatamente o que eles querem. Você tem que pensar sobre o seu futuro. Hã?